quero. Minha paz não tem preço, e é isso que eu prezo. Eu não posso ser preso, por isso fico quieto. Na hora da treta, se acorda o prédio. Na hora da foda, nós pode até o teto. Eu tô saindo fora, tô saindo fora. Você é bipolar demais, me xinga toda hora, xinga toda hora. Depois quer vir sentar pro bar. Vai se tratar, garoto, sai da minha bota. Rasgo minhas roupas, queimou dos irmãos. Tava de boa, cheia de história. Agora chora, chora, chora. Vai se tratar, garoto.